Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 152ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos dar continuidade à série de programas centrada em estilos musicais. Ou seja, até março, previsivelmente, as quadras irão ser não temporais, mas sobretudo estilísticas. Cada emissão não terá em atenção a ordem cronológica, mas sim o género musical. E, para dar continuidade à ideia inicial de quadras de música, a maioria considerável das melodias que iremos escutar será portuguesa. Na semana passada, auscultamos apenas produções musicais de Sérgio Godinho. Hoje, atravessaremos o Oceano Atlântico para escutar o português do Brasil. Em semana de carnaval, cujo dia de entrudo se assinalou na passada terça-feira, dia 12 de fevereiro, iremos nos centrar em diversas melodias relacionadas com esta época festiva, todas elas provenientes do Brasil, numa emissão durante a qual, deixando desde já o aviso aos amigos ouvintes, alguns excertos poderão ser repetidos em duas ou mais canções. Iniciamos com um mix carnaval ilustrativo e agora seguiremos então, tal como nas emissões anteriores, uma ordem puramente alfabética de acordo com o título de cada produção musical. Façamos uma visita ao médico. Não, ninguém está doente, mas a próxima melodia intitula-se Ai Ai Doutor. Ai Ai Ai Doutor, não me faça operação. Deixa eu morrer pulando no meio do salão. Ai Ai Ai Doutor, não me faça operação. Deixa eu morrer pulando no meio do salão. Eu vejo tanta gente morrendo na operação. Eu quero morrer pulando no meio do salão. Eu quero morrer pulando no meio do salão. Ai, ai, ai, doutor, não me faça operação. Deixa eu morrer pulando no meio do salão. Ai, ai, ai, doutor, não me faça operação. Deixa eu morrer pulando no meio do salão. Eu vejo tanta gente morrendo na operação. Eu quero morrer pulando no meio do salão. Eu quero morrer pulando no meio do salão. Martinho da Vila interpreta uma canção que, apesar do seu ritmo mais lento, é muitas vezes incluída nas danças carnavalescas. Fiquemos com Canta, Canta, Minha Gente. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Canta Então tem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Canta em ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um parto do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A seguinte é um símbolo da cidade de Rio de Janeiro, criada por André Filho para o Carnaval Carioca em 1935, tem o título Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa, cheia de cantos mil. Chupeta para o bebê não chorar. São alguns dos versos do poema seguinte. É carnaval, ninguém leva a mal. Oh, oh, oh. Ouçamos Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero. Napoleão e seus soldados musicais, Matias de Rocha e Joana Batista Ramos, protagonizam seguidamente uma gravação datada de 1945. Frevo número 1, marcha número 1 do Clube dos Vassourinhas. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha,

se a canoa não virar. Com composição de Zé Ketty e Pereira Matos, Dalva de Oliveira dava a conhecer a marcha de carnaval intitulada Máscara Negra. Tanto riso, oh quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. A Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da mais 6 anos até 1960, ano no qual Moacir Franco, nome respeitado neste contexto, cantava Me Dá um Dinheiro Aí. Ei, dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Eu vou fazer bebendo até cair. Me dá, me dá, me dá, oi, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei,

na semana durante a qual se assinalou o dia de entulho, na terça-feira passada, dia 12 de fevereiro, num período de festa e sambódromo no Brasil. Tal como nas 5 últimas emissões, e tal como irá acontecer nas semanas seguintes, a ordem das canções foi puramente alfabética, com exceção à primeira e última melodias. Iremos encerrar com uma das canções mais facilmente associadas a esta época. Não fique triste, que este mundo é todo seu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. É um dos apelos deixados junto da jardineira. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.